Relato de escuta para o mapa manuscrito, exercício da disciplina de oficinas e audiovisual de Danilo Amaral. Eu decidi fazer o caminho que eu faço do CAU até onde eu moro, a casa onde eu moro, que fica na ladeira da cadeia, um pouco antes da Santa Cruz. Eu decidi fazer esse caminho porque é um caminho que eu faço com muita frequência, visto que eu tenho aula quase todos os dias da semana, e eu decidi que eu queria fazer uma observação auditiva, oral, de um lugar que eu conhecia, de um caminho que eu costumava fazer, para entender como isso me afetava e também porque muitas vezes eu faço esse caminho de fone de ouvido e acaba que eu não presto muita atenção no que eu estou ouvindo. E é sempre um exercício muito interessante. Acho que ali na região do CAU é onde se concentra talvez o maior volume de sons diferentes, muito som de carro, muito som de vozes dos alunos, das pessoas, dos transeuntes que estão ali, dos professores, ali naquela parte da frente do CAU. Eu fui subindo aquela rua principal. E aí, conforme eu ia subindo, o som das vozes dos alunos e dos carros continuavam, mas se misturavam com as caixas de som do mercado e da Cacau Show, da loja de chocolate. Bem como barulho de moto, barulho de vendedores, alguns carros de som passaram na hora. Conforme eu fui subindo, passando na frente dos mercados também, observando como vem barulho de dentro dessas lojas, desses lugares de comércio, né? Pessoas conversando na rua, muita gente gritando, não gritando assim num sentido agressivo, mas se cumprimentando em voz alta e chamando uns aos outros. Logo depois eu passei na frente da feira, mas era um dia e um horário que já não tinha mais tanta gente. O movimento da feira não estava tão intenso e parece que aquelas barracas que tem ali na parte da frente, que são barracas que não são de alimento, e que ficam um pouco mais vazias durante o dia, formam uma parede assim para os sons que vêm da feira. Pelo menos essa foi a minha impressão no horário que eu passei. Ali perto do mototáxi, daquelas cabines onde ficam os rapazes dos mototáxis, eu pude ouvir um pouco da conversa deles. Não apreendi nenhuma informação, mas só de ouvir o burburinho ali daquela conversa cotidiana já é uma coisa interessante. Conforme eu fui avançando, para cima da rua ali, em direção à Praça dos Correios, também ouvi um pouco. Continuei ouvindo carros, ouvi alguns já nesse lugar, nessa região. Eu ouvi alguns cachorros, alguns latidos. Tinha um grupo ali bem grande de cachorros na região. Provavelmente estavam atrás de alguma cachorra que estava no cio. E eles estavam fazendo um certo barulho. E ao passar por ali, eu observei isso, né? Observei também, as conversas que vinham, do outro ponto de mototáxi, que aí já era mais da praça, daquela Praça dos Correios, onde também tinha umas crianças brincando. Eu pude ouvir, bastante a voz das crianças. E nesse momento eu ouvi um grito de uma mulher, chamando outra na praça, uma conhecida, para cumprimentar. Mas, eu, sendo uma pessoa do Rio de Janeiro, me identifico muito com os baianos, e as baianas, porque, eu sou muito silencioso. Não sou muito de gritar, mas sempre estive em lugares onde as pessoas se cumprimentavam muito alto, se cumprimentam muito alto e se gritam para se cumprimentar, e eu gosto disso. Eu não consigo muito fazer, sou um pouco tímido, mas eu gosto desse volume. Acho que quando eu passei por ali, a praça não estava tão agitada quanto fica mais tarde, geralmente. Era por volta de umas 5, 4h30, 5 horas. E aí eu avancei, subi aquela rua ali, como para quem vai pro Maktub. E aí, começou a ficar um pouco mais silencioso. E aí você já começa a perceber que você está entrando num lugar mais residencial, né? Aquela rua ali do Maktub, embora ainda esteja muito próximo da praça, dos Correios e daquelas ruas mais centrais, tem aos poucos, conforme você vai avançando, o som dos carros e do comércio vai ficando um pouco para trás. Mas aí você começa a ouvir os sons que vêm de dentro das casas, uma outra conversa, um outro papo de vizinhos nas portas. E aí você começa a ouvir também um pouco mais dos animais que estão ali. E aí, vizinhos se cumprimentando. Eu fui subindo ali aquela ladeira, que dá bem de frente para o Jambeiro, e subindo ali também cumprimentei uma vizinha que eu sempre cumprimento. A gente nunca se falou, além de tarde e noite, os cumprimentos mais usuais aqui. Mas é isso. Quando você vai subindo também, você vai começando a ouvir um pouco mais dos animais. Tem muito mato por aqui, por onde eu moro. Matagais mesmo, assim, que nada de floresta nem nada, mas uns matagais. Então você já começa a ouvir um pouco mais de uns calangos se movimentando no meio do mato, uns gatos que estão andando por cima dos telhados ou pelo meio do matagal. E os vizinhos que já começavam a colocar umas músicas altas, assim, no horário que eu cheguei. E aí é isso. Cheguei em casa.